perfume dela que ficou. Ainda sinto seu aroma no meu cobertor. Eu esqueço tudo menos o teu cheiro. Essa saudade tá me dando um desespero. Devia ser proibido usar o perfume dela, só pra eu não ter que lembrar que essa maluca faz o que ninguém mais faz, que a filha da puta tem o que eu quero mais. Esse tchu-tchu bagunçou minha vida. Amo mal curado, vira recaída. Logo eu que tava tão bem resolvida, hoje não tem jeito, vai ter recaída. E a culpa é do tchu. Ainda sinto seu aroma no meu cobertor. Eu esqueço tudo menos o teu cheiro. Essa saudade tá me dando desespero. Devia ser proibido